De volta na 00. Seguindo para uma chacana, por excelente, 4 minutos. A 094, me escuta? Relativo, sempre. Com a 094, chame Recife, frequência 126, decimal 85, ao torno 25, decimal 45. Ok, estou aguardando aqui, 126, 25, 245. Vou na 094. Redução, voo 962. Então, só manter a velocidade até mais próximo de Duna. Gente, está autorizado. Liberada a redução de velocidade, etapa 1962. 2743, desce para nível de voo 090. Agora curve à direita na proa 020, permanece o limite. Descendo para 090, direita 020, permanece o limite. 2743. Autorizado, descida para 4.017, que é legal na 097. 4.017, 0743. O Xanã 6200 está precisando do localizador com campo à vista. Sim, Xanã 6200, chame a frequência 1998, decimal 95. Boa, 6200. Ajuda 743, para interceptar o curso do localizador, curve à direita, na proa 055, informe estabilizado. Direita 055, informar estabilizado. 743. Então, agora está livre. Continua a aproximação, guardando o está livre. Com certeza está seca? Sim. Obrigado. Faz 1279, decolou 29, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208 graus, 27119. Chama 6200, ponto de cima 0, voltou 20 graus, 099. Esse pouso na 10, o Chanel 6200, confirma o vento? 120 graus, 099. Esse pouso 6200, graus, 30. 9900, solo 32, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. Espera direito, 219, 6200. Estabilizou, 962. Ciente, chama turno, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, a 2743, desce para 2010, informe quanto estabilizado. 2010, nós já estamos estabilizados, não conseguiu localizar. Desce, aguarde transferência. Salvador, bom dia, ao voo 962. Voo 962. Continue a aproximação, tráfego ainda 9 1962, tráfego avistado, autorizado pouso 90, 130, grau 099. Livre posto 0, 3, passa a Duna, complexo final ILS, chame a torre, 118, decimal 95. 2743, continua a aproximação, agora está livre. Solo 36, libera a direita, chama em Solo 121, decimal 9. A direita vai liberar, 121, nada, tá? 962. A 2719, chama em Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Thank you. 719. 3082, desça para 2003, que negar na 097, LS, que tem autorizado e está estabilizado. Desça para 2000, corrida 17, completa, reporte estabilizado, 2. Salvador 4714 da TAM, bom dia. 4714, acendo identificação dessa via, chegando do Médio 1 para nível 050. Dia, para 050, tá, 4714. Guardião 05, prossiga. Está no pátio do Gaé? Gente, na frequência do controle, chame na frequência 1211. Confirmando para o Oeste. Oeste. Gente, acionado. Gente, nenhum tráfego reportando no setor, praticando fora do solo, vento 100 graus, 08 noite. Tá, fora do solo, guardião, tá? Com tráfego, comprou a eco, abaixo da diferença. Guardião, fora do solo, aos 4 e 5. Vai, Salvador, boa tarde, azul 4082, final de 8 milhas, pessoal. Controle 1-2-0, decisão 8, vamos. 2-0-8, guardião 8. Para 1 no meu pé, que é levar na 097, abaixo de 0 milhas de Salvador. 07, Autorizado, voar Duna, tem 4714. Duna 4082, Paulo 49, libera a direita, chame Paulo em 121 na destino 9. Direito 219. Bom dia, voo no 556, ponto espera, toma zero, pronto. Voo no 556, autorizado a linha de colapso 90, vento 090 graus, 080. A linha de colapso 90, 556. Salvador, muito bom dia, está 9017, quente da Lima, cópia São Paulo Guarulhos, nível 300. Uma 556, decolou 52, chama contra a Nilma, 2018, bom voo. 2018, Guardião 05, controle. Na escuta, o Guardião 05 está cancelando o setor norte. Tem uma ocorrência em andamento próximo a Itapuã para a gente cruzar o campo aí, 506, até o setor de Itapuã. Gente, aguarde o coordenação rotador para fazer o cruzamento. Guardião 05. Guardião 556, point. Guardião 05, para cruzamento prosseguindo para Itapuã, chama tudo, frequência 118, decimal 95. Para o cruzamento 295, Guardião 05. Auto reverse control to score 1556. Zona 556, acione de... contato radar de decolagem, suba a via para nível 360. Realize 360 com 1556. Motor azul 4441, ciência de formação quilo, cruzo 90, 150. Todo mundo que estou no litoral, então parado para ver o nosso apoio, guarda a oração. É o 4714, complete aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 285, bom dia. Torre, gol no 790, ponto pega pronto. Gol no 790, sem condição de GNA, ele cola sem parada. Tranquilo, gol no 790. Tem sintonizado GNA, ele cola 210, vento 120, grau 08. A linha é para você 1-0, voa no 7-1-0. Voa no 7-1-0 e forma um helicóptero abandonando a linha do litoral norte, 506 na interfere com o seu decolagem, em sentido contrário no momento. 7-1-0, sim, autorizada a linha de decolagem. Bom dia, está 4-7-1-4, final vai estar travado. 4-7-1-4, continua a aproximação, informa o Boeing 737, alinhando para decolagem na próxima zero e mais um minuto inicial. 4-7-1-0, informa o R23-19, aproximando na próxima zero, passando o tempo no momento. Salvador, o 3745, espera da 1-0, já contrato na final. 714, autorizado pouso piso 90, vento 130, grau 069. Autorizado pouso piso 90, tem 4714. 1790, decolou 56, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Ok, 360, está demais, 380, bom, 1556. Salvador, azul 5048, passando 200 na Bomete 1. Azul 5048, acendo identificação dessa via chega da Bomete 1 para nível de voo 060. 060 via Bomete 1, 5048. Como tráfego, irá retaguardar o tráfego, exceto o cruzamento do guardião agora sim. Gente, guardião 05, reposte livrando o campo. Contralizar o campo, guardião agora sim. Após o pouso da aeronave na final, autorizado a linha e manter o 1-0. Pouso da aeronave, pouso da linha e manter o 1-0, 37.5. Controle, voo no 790, passa 3.000. Criança ativado 0, contato radar de decolagem, suba via saída Puca para nível 370. Pouca 370, 790. Solo 58, libere direito, chame solo em 1219, decimal 9. Direito 219, 147, 149. Pode agora 5, eu estou procurando o campo, pronto, litoral. 5, 05, trago o avistado, confirme a área de sobrevoo. Área de Piatã. Estamos na escuta agora de transferência. É super, aguardando a transferência. 205, mantenha a nossa escuta. Reporte para abandono do setor. A sua escuta, é a ponta para abandono. Solo controlado 03, frequência, boa tarde. Controle, Otan 3745, possibilidade de coordenar a frota de Montiva. Aguarde, 3745. Gente, obrigado. Tio 060, 5048. Azul 5048, desça para nível de voo 050. 050, 5048. Meu nome é 356, acionando a identificação dessa via, chegada a bomba mediúna para nível de voo 060. Meu nome é 356, nível de voo 060. Azul 5048, dessa via para 3 mil pés, registro do altímetro no 0,17. Reduz a velocidade para 2,209. 2,209. Desce para 3.000 via com 1.017, azul 5048. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, tá 9097, muito agradecida. Salvador, boa, tá 3604, informação Lima. Tá 3604, acionando a identificação, dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 070. 70, via Bomé de Uno. Azul 4441, informa estabilizado. Um momento, estabilizou. Beleza. 4441, complete final do procedimento da SXU e chame Torre Salvador em 18 decimal 900. 2,9. Azul 5048. Reduza para 2,00 mais, aeronave que precede, passando posição Duna, Embraer 90 com 170 nós de ground. Sim, reduzindo 2,00 mais, o azul 5048. Azul 5048, autorizado o procedimento? Autorizado, azul 5048, final do procedimento LSXU e repórter estabilizado, aeronave que precede afastada 8 milhas, passando o marcador externo com 160 nós de ground. Desça para 2010, o estudo altímetro no 017. Autorizado o procedimento, 1017, azul 5048. T745, voe direto posição Gruff, Golf Romeo, uniforme, Fox, Fox. Chama-se ATC, frequência 128.35, alterna 123.8. Gente, obrigado, é a prova de Gruff, agora concentro esse filtro T745, bom final de semana. Tráfego que precede agora afastado 7 milhas com 120 nós de ground. Reduza para a mínima limpa. Reduzindo para a mínima limpa, azul 5048. Olha, 350, desça para a nível de voo 050. Nome é 356, subvetor para interceptar final ILS, curve à esquerda, coroa 050. Eu emiti aqui de Maicon 00 de centro. Aqui esquerda 050, ditado por 100. Desça para nível de voo 060. 060-3604. Estabilizado, Azul 5048. Azul 5048, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 118-95, Azul 5048. Torre Salvador, Azul 5048, final de 7 milhas. 5048, continua a aproximação, número 2 de aproximação. Continuando, 5048. Solo 1, libera direito, chama em solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Chama 2, 1, 9, azul, 4, 4, 4. Autorizado ponto de pressão 0, vento 1, 0 grau, 049. Pouso autorizado, azul 5048. Zero na 7, chame 735, frequência 1, 2, 8, decimal 3, 5, alternando 2, 3, decimal 8. Qual é o 9017? 9017, chame 100 Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 93, decimal 8. Quem está 9017, pô? Na 356, desça para 2.000 pés, registro altímetro no 096. 356 para interceptar o curso localizador com via direita para o 060, plano estabilizado. Direita 060, portanto estabilizado minha 361, puxa nessa. Solo 13, libera direito, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, liberando a direita, 5, 4, 4. Desça para nível de voo 050. 050 para 3604. Torre Salvador, boa tarde, 6213, no ponto de Sardão, vou ter a sua decolagem. 6213, autorizado a NL, colapso no 0, vento no 60 graus, 05 noite. Libre de decolar da 10, 6213. Essa via para 3 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no meio, autorizado final do procedimento LSXU e reporte estabilizado. Final do procedimento LSXU e reporte estabilizado, está 3.004. Afirmativo, 3.016, reportará estabilizado. Venha, poderia voar para o externo? Proxanel 6356, nessa prova intercepta o curso do localizador, reporte estabilizado. Controle Salvador, Xané 6330, cruza 180, descida 150. O Xané 6330, sem identificação, dessa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1 para o 050, Xané 6330. Reduza para 2209. 3604? Afirmo, está 3604 e reduza para 2209 essa velocidade. 20 está reduzindo. Decolou, Zuno Mei, chama controle 1203, voo 0 Salvador, boa tarde, 6213, no perfil da Bob São Bono. Oxalé 6213, contato radar na decolagem, suba via, saída São Bono, para nível de voo 390. 6213, autorizado subida via São Bono para 3.60, transfer top. Poxa, 356. Chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Xanamia 256, tráfego avistado, autorizado com 0-20, 1-2-0 graus, 0-5-9. Recurso 1-0, Xanamia 3, 5-6. A 3604, reduza para aproximação. Tá reduzindo. 3604, desça só para 2000 pés, hoje chegou o altímetro 906, reporte estabilizado. Eu ia apontar 6604. Muito boa tarde, Rono 250, no ponto de espera pronto, visual da aeronave da final. Gente, mantém a posição, informo além da aeronave na final, há mais um tráfego por cima. Alta, gente. Localizador de área, 3604. 3604, chame o Salvador, foi pressionado no 8.95. 1895, boa, até mais logo. Via para 2000 pés, hoje chegou ao time, turno 0116, prejudicado final do procedimento LSXU, forma estabilizada. Via, 1016, chamada estável, 6360. Solo 2, 2, direito, chame Solo em 1, 2, 1, decimal 9. Vai lembrar que chama 2, 1, 9, 6, 3, 5, 6. Boa tarde, tá 304, machado checado, passando o William. Quatro, vento 140 graus, 04 nós, autorizado pouso de São José. Autorizado pouso, Santo Emê 04. 2250, visual com 230 nacional. Afirmativo, visual. Pode pôr de aeronave autorizada em 1, acho que 10. Pode pôr de aeronave em 1, 6213, chama 6213, chama o centro Recife, frequência 628, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 04, São 925, liberem direito, chame o solo em 121, desculpa 9. 19. Autorizado decolar, 1-0, 1-0, 5-0.